sofrer. Me enganou, me machucou, mas passou. Não quero saber de você. Em outra vibe eu tô. Vou sair, vou pro open bar. Olha lá, que chegou. É o meu DJ, vou me acabar. DJ, toca o som. Não quero saber mais de ninguém. Outra vibe eu tô, vou sair, vou pro open bar.